casa do Senhor, os porteiros em pé. Meselemias e Obed, servindo com fé. Filhos de coragem, valentes no lar, guardando as portas, prontos pra lutar. Homens valentes. Abençoado, nossa força, luz. Em cada batalha é em ti que nos conduz. Semaías e Zacarias, sabedoria brilhar. Os tesouros sagrados prontos a guardar. Na casa do rei, com zelo e amor, servindo ao Senhor, com fervor e temor. Homens valentes, em adoração, com corações unidos em um só coração. Deus abençoado, nossa força e luz, em cada batalha. Força e luz.